ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Bate-papo que eu tava esperando já há bastante tempo. Vamos conversar com a irmã Marlene e com a irmã Neuza, né? A Marlene da Silva Della Torre e a irmã Neuza Aparecida Ramos. Elas são da Congregação das Irmãs Nova Betânia de Gospé. Estão desenvolvendo um projeto, está no início ainda do projeto, mas a gente está torcendo para que se concretize rápido, porque vai ajudar muita cidade de Gospé e também toda a nossa região. Irmã Marlene, seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Irmã Neuza, seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui pela Marlene, que está mais próxima de mim. Irmã Marlene, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Bom, uma alegria muito grande pra gente, né, estarmos aqui. Então, como você já disse, sou irmã Marlene, faço parte da congregação já há 22 anos. E é uma alegria muito grande, né, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Alegria mesmo a gente estar aqui, poder falar um pouquinho, alegria poder bater um minha, papo. Irmã Marlene, não queira roubar a minha alegria, não. Irmã Neuza, boa tarde. Boa tarde, eu sou a irmã Neuza, faz 25 anos que eu estou na Congregação Nova Betânia. É uma alegria estarmos aqui juntos. Alegria nossa. Ó, primeiro de tudo, para a gente começar essa ideia, até porque tem muita gente que não sabe, né? O que, que é a Congregação Nova Betânia? É uma congregação que existe só em Guaxupé? Explica pra gente como é que funciona, o que, que é? Bom, a Nova Betânia é um sonho, né, da nossa madre fundadora, irmã Terezinha Ramos Bastos, que nasceu em Divisa Nova. Ela viveu 30 anos na Consolação, né, na outra congregação das Irmãs Nossa Senhora da Consolação. E ela sonhava realmente em fundar uma nova congregação, em trabalhar, né, o cuidado, em trabalhar com a sociedade. Então, aí há 32 anos, né, o Dom José Alberto a recebeu aqui em Guaxupé. Elas vinham, né, de tempo em tempo, Dom trabalhar. José Alberto era o bispo na época. O bispo da época, isso. E aí ela vinha, né, para trabalhar catequese aqui na diocese. E de repente surgiu essa oportunidade dela e mais três irmãs fundarem a congregação. E ele aceitou, recebeu muito bem e foi o cofundador, o nosso cofundador da congregação. Há quantos anos isso? 32 anos. 32 anos. 29 de junho de 1985 foi a data da fundação da congregação. Vocês estão quase que desde o início, então. 25 anos, 23 anos. Somos cofundadores, né? Praticamente, né? Cofundadores. Mas naquela época tinha quantas freiras, quantas irmãs dentro da congregação? Era um número maior? Foi uma fundação intercongregacional, né? Tinham mais três irmãs também de outras congregações que fundaram juntamente com a madre. E aí, devido necessidades das congregações e tudo, elas acabaram retornando, né, para suas congregações, suas comunidades. E a madre assumiu a obra e iniciou realmente com o apoio do Dom José Alberto e as primeiras vocacionadas. Né, e estamos até hoje, com a graça de Deus. Vocês são de onde? Eu sou natural de São José do Rio Pardo, mas me considero da região. Meus pais moram próximo a São Pedro da União, no sítio, né, já desde que a gente era criança, então me considero daqui. E você, Nilson? Eu sou de São Pedro da União. São Pedro da União. Ah, tudo pertinho. É logo ali. Logo ali de Mineiro. Pertinho. E aí, como é que vocês vieram para a congregação? Então, eu fui através da... Desde criança eu tinha esse desejo, né, de servir a Deus com mais profundidade. Com 11 anos eu já sabia realmente que eu queria. E aos 16 anos eu ingressei na congregação. Eu fiz um tempo de acompanhamento. E com 16 anos já ingressei na congregação. E já faz 25 anos. 25 anos. Você já entrou na congregação Nova Betânia? Nova Betânia. Mas opção sua, porque a gente não entende como é que é. Assim, é uma opção sua ou a igreja que fala, não, você vai aqui para a congregação Nova Betânia? Como é que é isso? Não, a gente descobre, né? Eu fiz acompanhamento com outras congregações, mas o que me identifiquei mais foi com as irmãs Nova Betânia. Por quê? É o carisma, né? Foi uma assim, Deus encaminhou, tudo é por Deus, né? Quando não Deus tem chama, explicação. Como Deus chama, ele encaminha, né? Então foi, Deus me encaminhou para cá. A gente, quando é chamado, a gente abre o coração, a gente abre para Deus, a gente não precisa escolher, Deus encaminha. Então Deus me encaminhou para Nova Betânia. Tem algum momento especial da sua vida que você sentiu que Deus te chamou para essa vida religiosa, irmã Neuza? Muitos. Muitos momentos. Desde criancinha? Desde que nasci, assim, eu gostava muito de participar da igreja, queria aprofundar cada vez mais nas coisas de Deus, e Deus foi chamando, mostrando, abrindo caminhos, né? Quando a gente abre o coração para Deus, Deus vai mostrando caminhos. Ele, através, né, das irmãs que foram fazer missões lá em São Pedro da União, quando eu vi as irmãs, eu falei assim, nossa, que coisa mais linda, eu quero ser como elas, né? Foi através daí que despertou mais. Aí eu comecei a aprofundar, comecei a conhecer mais congregações, e assim foi acontecendo, né? Deus foi chamando, iluminando, e tudo, hoje estou aqui. E você, irmã Marlene? Bom, eu também desde criança, não era de igreja, não. Não era de igreja? Não, a gente não frequentava muito igreja quando a gente era criança, não. A gente já trabalhava bastante desde pequenininha, tudo, mas eu já tinha contato, eu já conhecia um pouquinho assim a vida de Santa Terezinha, porque minha prima sempre vinha e contava pra gente. Então meu sonho cresceu, mesmo antes da gente frequentar, né, a comunidade, com esse gosto pela vida de Santa Terezinha, que era na verdade uma carmelita. Então meu sonho de criança foi ser carmelita, na verdade. Depois, a partir dos meus 14 anos, que a gente começou a frequentar a igreja. E aí a família toda começou lá nos 14 anos. Isso, meus pais começaram a me levar, a gente começou realmente a participar quando eu tinha os 14 anos. E a partir daí, né, senti cada vez mais Deus tocando profundamente meu coração, nessa ânsia por responder ao chamado, e sem medo, né, com toda vontade, pro Carmelo, na verdade. Só que quando conheci também as irmãs da Nova Betânia, me apaixonei pelo carisma, pelo trabalho, pelo jeito delas, e vim conhecer. Eu não cheguei a conhecer outra congregação anteriormente, mas conheci e apaixonei, vim conhecer, na outra semana vim para ficar. E aí já se vão 23 anos de história. Isso, eu tinha 16 anos na época quando eu conheci as irmãs, e já fiquei, né? Já entrei para a congregação. E já vai fazer 23 anos realmente esse ano. Hoje a congregação tem quantas irmãs? Só vocês duas ou tem mais? Na verdade, a gente é em quatro. Tem uma que está cuidando da vozinha que está doente. Hoje, inclusive, ela está com a gente em casa, a irmã Rose. E tem também a Marcela, que é nossa aspirante. Quando vocês, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, descobriram essa vocação, tinha mais pessoas procurando isso, procurando esse encontro que vocês tiveram com Deus, do que no mundo atual que a gente vive, certeza. Tão perdido e tão... Com certeza, é isso. Tantos caminhos que a gente tem, a gente parece sempre estar indo pro caminho errado. Sim, com certeza. A gente percebe assim que no mundo de hoje, com a tecnologia, né, com a mulher, né, tendo aí sua... mais avanço aí no mercado, no dia a dia. Tal do empoderamento. Independência, né? A independência da mulher, eu acho que isso dificulta um pouco. Afasta desse lado? Acaba tendo medo de responder, de renunciar a muitas coisas, né? Eu acredito que vocação, né? Nosso diretor espiritual fala muito pra gente que vocação tem, né? Mas eu acredito assim, ele fala que a gente precisa também ir em busca, a gente precisa cativar essas vocações, mas também tem muito medo hoje de responder, o medo da renúncia, né? O medo de deixar, não é deixar tudo, mas é abraçar uma vida maior, abraçar uma consagração. Esse é o grande ponto, que as pessoas não entendem, então, né, irmã Marlene? É porque na verdade o mundo fala, não, eu quero liberdade, mas a verdadeira liberdade é quando a gente se abre totalmente à vontade de Deus, à graça de Deus, né? A gente se sente totalmente livre, porque o pecado, muitas coisas do mundo, né, o mundanismo nos escraviza, na verdade. Sim, e as pessoas, consumismo, né, exagerado, consumismo, né? Então a dependência do consumismo, a dependência do materialismo, tudo isso, eu acredito que ao invés de nos dar liberdade, nos prende. Então, assim, acho que isso que está dificultando hoje tem muito chamado, mas hoje tem muito menos resposta. Então, mas vocês também têm esse lado social, eu vejo lá no vocês têm Facebook, né? Tem com o certeza. Facebook lá da comunidade, vocês também têm esse lado, né? Vocês também participam desse mundo. E esse mundo, ele não atrai mais vocês, eu acho que vocês já estão há muito tempo, já têm a cabeça feita. Mas e as que estão chegando hoje? Corre o risco de desviar por causa desse excesso de informação que chegam para as novas? Chamado de Deus, nossa, chamado de Deus é muito lindo, é muito forte, né? Não deixa o mundanismo mesmo, outras atrações atingirem, a gente sente Mas isso. Mas Deus desde chamava que a gente... mais as pessoas com mais firmeza no passado, então, irmã Marlene? Não acredito nisso, não. Acredito que no passado muitos iam... talvez não com tanta consciência, porque quem vai hoje, quem vem para a vida religiosa, vem totalmente consciente, porque tem toda orientação, todas as oportunidades, mas o chamado é mais forte, então vem para valer. Antigamente também tinha muitas vocações que talvez iam, porque pai e mãe obrigavam, né? Acaba que tinha muito disso também, oportunidades não eram tantas igual hoje. Então, assim, eu sinto que hoje quem vem, vem com consciência, né? Mas ainda tem muita gente que tem vocação, né? A juventude, né, que está ouvindo. Olha, jovens, e não tenham medo, não tenham medo de responder, porque quando a gente se abre ao chamado de Deus, se abre a servir realmente a Deus, a viver sublime a nossa missão, nosso ideal eterno, a gente é muito feliz, a gente consegue transmitir essa felicidade ao nosso redor. Isso é muito bom e vale a pena, né? E não é deixar a família, não é conquistar muito mais não famílias, é isso, né? Não. A gente tem contato com a nossa família, igual você falou, a gente tem Facebook, Então, assim, a gente não é muito apegado a essas coisas, não, mas a nossa família vem nos visitar, a gente é de vida ativa, né? As irmãs ainda de vida contemplativa vivem em clausura, tudo, são um pouco mais quando distante. Quando a gente fala, a gente logo pensa nesse enclausuramento, né? A gente tem essa ideia, né? Freira vive lá, trancadinha, não sai pra nada, não conhece o mundo exterior. Aí depois a gente já tem um outro momento que a gente vê as freiras que ficam nos hospitais, nos asilos, né? Sim. A gente eu acho que é uma mudança até de ideia, de visão, né? Sim. E eu fico pensando no futuro, qual é a visão que a gente vai ter das freiras de hoje? Eu acredito. Será que ainda vão existir freiras no futuro? Eu acredito que isso ainda vai ter um retorno, né? Eu acredito que o mundo já está, né, entrando numa situação assim, sem Deus, né, sem um segmento maior, não tem sentido a vida. Então eu acredito que está tendo um retorno. Com o tempo vão encher novamente os conventos, né? Com o tempo as pessoas vão cair na real que não é só a independência, só o materialismo. Tudo isso que satisfazer verdadeiramente é a gente buscar, é viver o ideal eterno, porque esse mundo ele é passageiro para todos, né? A partir do momento que a gente se conscientiza da beleza que é viver para o céu, viver para a salvação, viver para os irmãos, né? Amar de verdade a Deus no irmão, a gente passa a ter outro sentido da vida da gente. Então, assim, a gente passa a ter um ideal muito feliz. E eu acredito que a humanidade, né, a própria juventude, vai começando a perceber isso, né? Precisa que a gente também seja um pouco mais aberto, né? As congregações religiosas irem mais. O Papa Francisco agora vem muito falar pra gente da igreja em saída. A igreja tem que ir, a igreja tem que atingir as necessidades dos irmãos, realmente. Tem que evangelizar mais, tem que se sociabilizar mais. Então, acho que faz falta isso também do nosso lado, né? Sim. Eu acho que as congregações também precisam pensar assim. Eu já cobrei, eu já entrevistei vários padres aqui no programa Expresso e sempre cobrei esse posicionamento da igreja, que eu achava que a igreja precisava de sair das quatro paredes e ir pra rua. Sim. E muitos padres me disseram aqui que isso já acontecia. Aí eu vejo o nosso querido Chico lá, o Papa Francisco, sim, pedir pra igreja ir pra rua. Então, quem tá errado? É o Papa Francisco que está pedindo agora, ele não via que a igreja não estava indo para a rua. O que está acontecendo? Ou os padres que estiveram aqui, que ficaram talvez com medo de dar uma resposta, realmente a igreja não ia para a rua, agora a gente vai mudar o nosso posicionamento? A gente percebe assim, né, hoje ainda no nosso diocese está acontecendo as Santas Missões Populares. Eu acredito que, né? Sim, atinge muito, né, as necessidades. Eu acredito que tem aqueles que vão, que são igreja em saída, que sempre foram, né, isso não tem dúvida, mas precisa, né? O nosso diretor espiritual mesmo fala isso muito pra gente. Vão, mostram a cara de vocês, trabalham, batalham, doem-se a serviço, né, dos necessitados e não tenham medo de acolher, não tenham medo de ajudar. O nosso mundo precisa disso, né, esse diálogo, né, a gente está num mundo assim, de tantas carências. Então, ser abertas, né, ter um coração aberto para acolher, para conversar, para ouvir a sociedade. Então, assim, eu acredito que sempre teve, mas às vezes a gente precisa voltar a colocar mais um gás nisso, né? Eu acho que precisa, né? Tem os padres que são muito animados, né? Com certeza tem. Tem aqueles que são menos catequéticos, mas isso aí é de cada um também. Mas a igreja, ela é orientada a isso. O Papa Francisco veio trazer um combustível novo, né? Vamos viver a oração, vamos viver o jejum, vamos batalhar pelos nossos irmãos, então acredito que é. E o Papa Francisco, quando ele quer, ele é bravo, né? Ele falou agora recentemente, melhor ser um ateu do que um católico hipócrita, né? Com certeza, mas é porque muitos, na verdade, dizem ser católicos, né? Mas na verdade não praticam, né? Não cumprem. Pecam a semana inteira, vai lá no final de semana, assiste a missa e sai lá achando que tudo tá mil maravilhas. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, o que vale é a prática, né? Independente da religião, a gente acredita assim que o que vale é colocar em prática, né? Igual o livro de Oséias fala, o mundo perece por não conhecer, né, a palavra de Deus. Então que a gente precisa buscar conhecer cada vez mais essa palavra de Deus e vivê-la, né? Conhecer, a gente sabe que até o encardido conhece, né? E sabe muito bem sobre ela, mas agora viver, praticar é o que o Santo Padre está nos orientando no dia a dia, está puxando as nossas orelhas. É, a gente tem hoje no mundo, eu não posso estar errado, mas a gente tem muito um mundo muito intimista, né, irmã Neuza? As pessoas só se preocupam com elas próprias, com aquilo ali que elas enxergam em sua volta, e não vê atrás do muro, não vê na próxima cidade que tem gente precisando. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo um vídeo no Facebook lá da Síria, imagens que me entristeceram bastante nessa manhã. Eu fui até mostrando para falar, não, mas para alguém aqui da rádio, a pessoa se me deu uma olhadinha, virou as costas e saiu, nem terminou de ver o vídeo. Quer dizer, que situação, né? A gente não tem mais aquele amor pelo próximo, né? Ficou, me parece, uma inversão de valores, as pessoas não se importam mais com esse mundo que a gente está vivendo, né? A gente percebe assim que o mundo está esquecendo, né? Sempre esqueceu, alguns, não sei se esquece mais ou menos, mas todos nós, na obra da criação, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, cada um que a gente encontra, cada um que a gente vê, é imagem e semelhança de Deus. Se a gente quer realmente amar a Deus, se a gente diz realmente, eu amo a Deus, eu sou de Deus, será que a hora que o irmão passar por nós, a gente tem coragem, ô irmão, bom dia, boa tarde, né? Precisa de alguma coisa, estamos juntos. Então, assim, ter realmente esse coração aberto a reconhecer no irmão, né, a própria imagem e semelhança de Deus, que todos somos, eu acho que está perdendo muito isso, né? É isso, irmã Neuza, concorda? Com certeza. É isso mesmo, né? Isso mesmo. As pessoas estão se distanciando de tudo, né? É uma pena. Ó, tem gente mandando alôs aqui, mandando abraços para vocês. Por exemplo, o meu amigo Alex. Boa tarde, Antônio Cláudio, irmã Marlene. Tive o prazer, Alex, de estudar o colegial com a irmã Neuza. Olha, duas guerreiras no trabalho pastoral e também com essa grande obra de doação. Deus as abençoe. Um grande e abraço e fraterno. Né? Tá mandando e aqui, Alex, nosso... abração para você aí, Alex. Antônio Cláudio, manda um abraço aí para a irmã Marlene. Quem manda é a Silvana Panissa. Teve o enorme prazer de estudar com ela. Isso, mano, abração pra você. Nós temos muitos amigos aqui de Guaranésia, né? A gente tem um carinho muito grande pela cidade de Guaranésia. Tem a Cristiane, que é uma irmãzinha nossa, sou enfermeira na Santa Casa, nossos amigos também que trabalham com a gente na Santa Casa, né? São muitos, não vou falar nomes, senão a gente vai esquecer porque são muitos, com certeza. E da livraria também. Os da Livraria Nova Betânia, os que parecem lá, vai muita gente de Guaranésia na Livraria Nova Betânia. É uma alegria tê-los lá, e também, né, os amigos do Unifeg, né, os professores, alunos que estudam lá. Um grande abraço a todos. Eu não sei se é Lari ou Lari, tá mandando um abraço, o secretário de educação aqui de Guaranés, Williams Gavioli. Quero parabenizar a irmã Neuza por todo o trabalho que faz juntamente com a irmã Marlene, que aliás canta muito bem. A gente vai descobrir isso daqui a pouquinho, viu, Williams? Que Deus conserve e abençoe essa missão. O vereador Juninho Capoeira aqui de Guaranés, boa tarde, Antônio Cláudio, abração aí para as irmãs Marlene e Neuza. Irmã Marlene é um anjo iluminado em favor do bem, grande amiga, que Deus ilumine cada vez mais vocês duas, Juninho Capoeira e a esposa Silvana. Que Deus os abençoe, sempre se vê. A Lari, ou Lari, que eu não sei aqui o nome dela, está mandando outra mensagem. Que missão linda, olha, tem um motivo especial por colocar o Padre Gentil e a irmã Marlene em minhas orações. Eu e minha filha podemos testemunhar o agir de Deus pelas mãos e fé da irmã Marlene. Gratidão a Deus, a sua vida, irmã. Deus lhe pague, a gente conheceu na Santa Casa, Deus abençoe e recompense. Cléo também está parabenizando vocês, Valquíria está mandando abraço, que Deus abençoe este lindo trabalho. Marlene Dias, grande beijo, irmã Marlene, obrigado pela força que sempre nos dá. Beijos, Marlene, esposa do meu amigo Silvio Dias, né? Marlene e Silvio, manda um abraço aqui pra vocês. Deus abençoe. É. Sempre com a nossa oração e reza pra gente. Né? Boa tarde, Antônio Cláudio. Tenho um imenso carinho e respeito pelas irmãs, em especial a irmã Marlene, onde trabalhamos juntos na casa de Guaxupé e cantamos na missa da enfermagem no Unifeg. A música do Regis Danese. Abração, que Deus abençoe sempre. Quem Deus te abençoe também. Heloísa, Heloísa, meu amigo Lolo. É, boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pras irmãs. É a Cleonice de Guaxupé, parabenizando vocês também. Amiga do coração, nossa irmã, que trabalha com a gente na livraria. Ó, a Sueli também tá mandando um abraço para vocês. Deixa eu ver quem mais tá mandando abraços aqui. Sandra também tá parabenizando vocês. Tem mais gente mandando abraço aqui. Mande um abraço para as irmãs. Eu mando, mas manda seu nome, senão não sei. Um abraço aí para quem mandou essa mensagem aqui. Vamos fazer uma música antes da gente ir pro intervalo comercial? Irmã Marlene e irmã Neuza, já que o professor Williams Gavioli também canta muito, né? Ixi, que resposta, hein? Tá vendo que resposta? Então, que vocês vão fazer? A nossa madre, né, fundadora, ela também cantava muito bem. E tem inclusive uma música, né, que ela colocou a letra, é uma música sertaneja, ela colocou a letra, é uma grande honra pra gente dizer que a gente é muito feliz por ser religiosa, né, a nossa missão é um ideal eterno e a gente quer transmitir essa alegria nossa, essa felicidade. Então você, né, quer dizer que a madre é a Madre Terezinha? Madre Terezinha é nossa fundadora. Ela é fundadora, sonhadora, né? Sonhadora. Porque a maioria dos sonhos lá começam com ela. Sim. Compositora também. Compositora. A nossa madre faleceu há 6 anos, as saudades dela, ela deixou assim um legado muito grande para a Nova Betânia, né? Tanto é que tá firme aí de pé com todas as dificuldades e provas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas a gente deve a ela, né? E ao Dom José Alberto, nosso cofundador, que certamente estão curtindo, dançando e louvando a Deus na eternidade. Vamos lá então. Qual é o nome da canção? Sou Religiosa. Vamos lá. Sou religiosa e não quero outra vida. O meu dever principal é lutar. Sempre lutando, não perco de vista as almas que tenho o dever de salvar. Eu sou alegre e vivo cantando, pois tenho a Deus dentro em meu coração. Sempre sorrindo, assim vou lutando pelo ideal da minha vocação. O que constrói música, linda voz também, vozes no caso aqui, a Simone, olha, parabéns, que voz angelical, tá dizendo aqui a Simone. A Marli também tá parabenizando, nosso amigo Geninho tá lá em Mococa, um abraço aí pro Geninho. O Geninho faz parte do grupo Donk, faz um trabalho sensacional em Mococa, também tá ligado com a gente, parabenizando vocês. Tem o Juninho aqui de Guaranésia também mandando abraços, enfim, tem bastante gente mandando abraço aqui para vocês, Tiago também, Juliana, o Antônio Carlos, o Matuzinho, Um abraço aí para todos vocês. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos já já para falar de um projeto, de um sonho também da Terezinha, sim, da Madre Terezinha. Isso, né? Sonho começou dela. Lá atrás e agora as duas estão realizando. Sim. Né? A gente, amém, vai falar daqui a pouquinho. Obrigada. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho aqui na Pássaro da LFM eu vou conversar com o Jaime Aleixo. O Jaime Aleixo, ele é diretor da Comunidade Terapêutica Escola da Vida aqui em Guaranésia. Eles vão realizar uma ação amanhã aqui em Guaranésia, uma campanha do quilo, né? Mais centralizada aqui em Guaranésia, no centro, né? Nas ruas do centro de Guaranésia. Ele vai estar aqui para falar do atual momento dessa comunidade terapêutica e também falar como vai ser desenvolvida essa campanha do quilo. Por falar em campanha, as duas irmãs que estão aqui estão agora numa campanha, meu amigo. E que campanha! E vão precisar muito da ajuda de todos nós. A irmã Marlene e a irmã Neuza, inclusive, fizeram uma coletiva, acho que foi essa semana, com a imprensa de Guaxupé, para falar desse projeto maravilhoso, que é um centro de acolhimento, que vai ser, se Deus quiser, inaugurado muito em breve em Guaxupé. Vamos falar um pouquinho desse centro de atendimento? Olá. Centro de acolhimento? Vamos sim, nossa, uma alegria. Essa ideia, irmã Marlene e irmã Neuza, surgiu lá atrás também com a Madre Terezinha, né? Sim. Um sonho dela. Um sonho dela. Na verdade, a Madre, o nosso carisma é o cuidado. Sim. E a gente, né, trabalhar em paróquias, trabalhar na sociedade, hospitais, livrarias, escolas. E assim, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, o sonho dela é fazer algo assim mais efetivo realmente pra nossa sociedade. Né, é ampliar, aperfeiçoar o carisma da congregação, né? E aí ela vem rezando, né? E ela faleceu 6 anos atrás, mas a gente continuou nesse sonho, né, nessa vontade. Continuamos muito oração, pedindo realmente ao Espírito Santo que iluminasse o que o Senhor queria da gente, né, para a nossa sociedade, que trabalho, o que a gente poderia fazer de efetivo para atingir a maior necessidade, né, da nossa sociedade. E assim, né, Deus vem conduzindo. A gente procurou terrenos em toda a região, né, de Guaxupé, em toda a cidade, não conseguíamos. Um lugar é muito caro, outro por ser central, outro é muito pequeno. E aí, né, surgiu assim, a partir do momento que a gente pensou naquilo que o Papa Francisco falou pra gente, a igreja em saída, né, veio um grande profeta também, falou pra gente, ó, vamos para perto das pessoas que são mais necessitadas, no sentido de lá não precisarem se movimentar. Vocês querem trabalhar, né, com idosos, com crianças e adolescentes, né, com mulheres em situação de vulnerabilidade. Foi o que a gente, né, veio em oração realmente sentindo. E aí a gente, né, na primeira oportunidade que a gente buscou para conseguir o terreno, né, ali perto do Parque de Exposições, e Deus na hora falou assim, amém. E aí deu tudo certo, né? Na mesma semana a gente já adquiriu. Então a gente já tem, né, os terrenos todos registrados, já tem um alvará de construção aprovado para iniciar essa grande obra mesmo, que é, né, a gente vai morar no local. A gente está pretendendo então construir um centro dia de idosos, um espaço para oficinas educativas com crianças e adolescentes. Vão trabalhar realmente de perto com a necessidade da sociedade, de acordo com o que vai surgindo. Vai também ser um, né, trabalho amplo, então, irmã Marlene. Vai ser um atender trabalho. Idosos, né, jovens. Isso. Que é um grande problema que a gente tem hoje, porque, sim, infelizmente a gente acaba não deixando esses jovens um pouco sem oportunidades, sem oportunidade, meio que à mercê desse mundo que a gente tem, das, sim, drogas principalmente. E mulheres também. E mulheres também, né? A gente percebe que tem muitas viúvas, mães, sim, solteiras, né? E mulheres que às vezes estão separadas, as crianças cuidam das crianças, sem dificuldade financeira. Pai e mãe da casa. Então, né? Assim, pai, sim, e mãe da casa. Então a gente pretende assim. A gente já ganhou até máquinas de costura para ajudar nessa obra. Então, ensinar corte e costura, trabalhos manuais, artesanatos e cursos mesmo que capacite, profissionalize para poder entrar no mercado de trabalho. Mas, né, e quem está envolvido com esse projeto? É só vocês? Só a congregação? Ou tem mais, não, gente envolvida? Porque não dá para fazer. Sim, né? Não dá. Mandurinha só não faz verão, né? Não. Na verdade, né? Deus tem enviado assim, muitos instrumentos da providência divina, né, na nossa vida. Congregação Nova Betânia foi um sonho, né, da congregação, essa obra. E a gente até no dia 29 de junho agora de 2017, a gente reuniu uma assembleia para apresentar o sonho, apresentar o estatuto e eleger uma diretoria para a gente colocar em prática essa obra social, porque vai ser uma obra grande. Sim. E precisa estar atendendo ao marco regulatório, principalmente a parte do trabalho dos idosos, está atendendo um trabalho social de média complexidade na nossa região, né? Então, aí nessa reunião que teve na Assembleia, foi instituído, né, 22 instrumentos mesmo da Providência Divina para fazer parte da diretoria do projeto. E eles são muito efetivos, estão ajudando a gente sim muito. A gente está iniciando umas campanhas de arrecadação que têm sido muito eficientes. Então, assim, que Deus abençoe realmente a todos, porque se desprenderam, né, de si mesmos para abrir o coração para trabalhar para a justiça social. Então tem 22 pessoas nessa diretoria, membros da direção, correndo atrás. Correndo atrás conosco. Nem a sociedade, né, a igreja, a sociedade como um todo, né, até a parte, né, a Câmara Municipal também já promoveu uma reunião, nos convidou para estar participando para demonstrar, para, né, falar um pouquinho sobre essa obra. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a Providência Divina, porque foi muito, muito bem recebida, né, essa obra, nesse projeto, foi muito recebida na nossa sociedade. Então, assim, a gente, esses dias, né, que a gente foi anunciar a missa com o lançamento da Pedra Fundamental. Vai ser dia 19, né? Isso. Dia 19 aí de março, é um anúncio, viu, gente? É, dia 19 de março, gente, às 7 horas da manhã. Santa Missa Campal, né, e o lançamento da Pedra Fundamental. Isso, que vai ser no local da construção. Isso. E aí, vamos aproveitar que a gente esquece depois. Vai ser o local da construção, ali em Guaxupé, passando do lado do Senac. É, três ruas depois do Senac, à direita, vai sair lá do lado de baixo do Parque de Exposições, que é a rua, então, do nosso projeto. Esse projeto aí bacana. A gente conta com todos, né, nessa data, para estar lá rezando com a gente, né? Porque o Cristo é a pedra fundamental, né? Que ele abençoe realmente nesse dia o início dessa grande obra. E como é que vocês estão fazendo? Porque a gente sabe que vontade não falta para vocês, para todo mundo quer ver essa obra pronta, mas precisa de dinheiro, né? Infelizmente. E aí, como é que vocês estão correndo atrás desse dinheiro? Como é que está sendo a ajuda? As indústrias estão ajudando? As pessoas particulares estão indo ajudar? Como é que isso está sendo feito, irmã Marlene? Então, a gente, a princípio, né, antes de iniciar a obra, porque assim, o pessoal vai querer ajudar quando vê algo sendo feito, né? Isso aí até se partiria de mim também, se fosse ajudar algo. Mas a gente está promovendo, né, agora uma ação entre amigos, que tem sido muito bem recebida. A sociedade está nos ajudando muito, né, com a rifa de uma tenda de acampamento, uma panela de pressão que a gente ganhou para rifar. Está sendo muito bom. Depois a gente vai promover também, futuramente a gente vai falando pro pessoal, mas a gente vai promover bazar, a gente vai promover chá beneficente, jantar dançante, né, feijoada, almoços, então assim... Eventos e mais eventos para arrecadar. Eventos e eventos, isso. Arrecadar fundos para construção da obra, que não é barata, que né? Que não é barata. É uma obra muito bonita, gente. Ela mostrou aqui, as irmãs me mostraram aqui. Sim. Né? E realmente fantástico. Vai ficar lindo, né? Pois acesso fez da Congregação Nova Betânia também. Tem também? Tem também. Lá legal, tá, a gente está sempre mostrando tudo, né? O pessoal está por dentro do nosso trabalho. Mas assim, e aí a gente também, a nossa casa onde a gente mora vai para a construção desta obra. E a gente está aberto a todos aqueles que queiram ajudar. A gente vai entregar alguns ofícios também, né, para os nossos grandes amigos aí, que coração generoso e aberto. Sim. Que estejam, né, disponíveis para nos ajudar. A gente aceita, né, estamos abertos às doações. A banda Chama Israel já está oferecendo ajuda aqui, ó. Pode contar com a gente aí na missão. Ou amém, fazer um evento aí para a banda tocar, né? Claro. Pode contar Deus com a Rádio Pássaro da Ilha. Deus pague. Da divulgação, nossa, sempre. Viu? Podem contar. Você falou que está vendendo, tem uma rifa lá, uma ação entre amigos. Tem uma rifa correndo. Está correndo. Para adquirir. Na livraria Nova Betânia, né, onde ela está mais disponível. Olha a Rua Pereira do Nascimento, Rua Pereira do Nascimento número 11. É o telefone? Pode passar, né? Telefone 3551-2772 para maiores informações. E também vamos fazer o chá beneficente dia 6 de maio, né? 6 que de já, maio. Já está marcado. De manhã vai ser bazar e à tarde chá beneficente. Já depois tá. A gente, quando chegar mais próximo, a gente divulga mais também, né? Vocês mandam pra gente, obrigada, a gente vai divulgando. Só repete o telefone, porque de repente tem alguém que queira ajudar, por exemplo, mensalmente. Pode? Com certeza. Com certeza. Pode ajudar a gente tem todo até uma... A gente tem até uma conta bancária também, se as pessoas às vezes mas quiserem depois também entrar em contato com a gente pelo telefone, e pra gente ter o nome das pessoas, porque a gente vai rezar, a gente reza todos os dias, né? Só a providência divina só poderá recompensar esses nossos irmãos. Tá. Então, se quiserem entrar em contato. Eu acho que é até legal, então, a pessoa ligar pra vocês e pegar a conta do telefone. Pode. Pode ser? Perfeito. Se você quiser também passar no ar a conta telefônica, não tem problema nenhum. Se quiser passar, de repente tem gente que não quer aparecer, né? Com certeza. Né? Vamos passar a conta do telefone, então acho que é melhor, né? Passa o telefone então. Tá. O telefone da livraria é 3551-2772. E a conta bancária é o Banco do Brasil, agência 0064, dígito 7. E a conta 35560, dígito 7. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Se você perdeu, faz o seguinte: ligue no telefone. Que a irmã Neuza vai repetir novamente, porque o rádio tem esse. Até a pessoa pegar a caneta, irmã Neuza, repete o telefone pra gente, por favor. 3551-2772. Beleza, ótimo. Mais uma música pra gente? O que, que a gente pode fazer agora, irmã Marlene, irmã Neuza? Deus chama todos nós, né, opa, Antônio, Cláudio? E é preciso que o nosso coração, né, esteja aberto a esse chamado de Deus. Deus nos ama, nos chama, conta conosco pra missão. Né, seja ela qual for, seja na igreja, seja com os irmãos, né, porque todos somos igreja. Onde quer que a gente ajude, a gente está ajudando nosso irmão, né, que representa essa própria igreja, o semelhante do Senhor. Então, assim, um chamado de Deus para todos nós. O Senhor nos chama e depois ele nos recompensa. E que as pessoas, né, escutem esse chamado, né? Que as pessoas se abram, não tenham medo de responder, que sejam generosos nessa resposta ao chamado de Deus, porque o mundo pode ser melhor, meu irmão, depende de cada um de nós respondermos generosamente ao chamado de Deus. Com certeza, né? Vamos lá então. Qual é o nome? Caminhada, vamos lá. Alguém chama, ele me ama, me conduz. Certeza. Casa Bom Pastor de Gospé, tá te parabenizando vocês duas pelo trabalho, viu? Pelo trabalho deles também. Casa Bom Pastor faz um trabalho fantástico lá, né? Tem mais gente mandando abraços aqui. Padre Gentil Lopes Campos Júnior. Abração, padre. Dona Cláudio, envie nossas bênçãos às irmãs Marlene e Neuza. Um abraço aí pro Padre Gentil. Obrigada, Padre. Abraço a Reginaldo de Souza. Boa tarde, Antônio Cláudio. Quero deixar um grande abraço a você e as irmãs Marlene e Neuza. Tive o prazer de conhecê-las. Que Deus ilumine sempre suas vidas e a missão nesse mundo. É o Reginaldo de Gospé também parabenizando vocês. Vamos então reforçar aqui o convite, né, gente? Dia 19, agora, dia 19 de março, segunda-feira, né? Segunda-feira, 7 horas da manhã, lançamento da Pedra Fundamental com Santa Missa Campal, né? A gente convida todos para participarem e mais ainda, a gente convida todos para se engajarem, né? Assumir esse compromisso, né? Porque não é é algo que vai atingir toda a região, não é só para a população de Guaxupé. Toda a região. Né? E a gente precisa de muito realmente, sim, de pessoas que tenham esse compromisso para ajudar o próximo, né? Teríamos, se Deus quiser, muitos cursos de formação também, sabe, Antônio Cláudio? Cursos, né, estudos bíblicos, cursos de formação, né? E a gente vai abrir realmente a palestra de prevenção de dependência química, resgate mesmo as famílias, mães que oram pelos filhos. Sabe, assim, momentos de oração mesmo todos os dias, né? Vai ter a nossa capela também lá. Então, assim, missa semanal, né? Grupo de oração. Então, assim, vai estar bem aberto mesmo aqueles que. Eu quero um lugar aconchegante agora, acolhedor, que me receba, que me dê um abraço, né? Pessoas que me dê um abraço, que me dê um tempinho pra gente poder conversar. Né? Esse é o sonho realmente do Centro de Acolhimento Nova Betânia. É estarmos abertos a toda a região, né? Todos aqueles que precisarem chegar até nós. Ah, vou estar com vontade hoje de ir lá almoçar com as irmãs lá no Centro de Acolhimento, conhecer os idosos, conhecer, né, os amigos. Uhum. Então, se Deus quiser, vai ser essa oportunidade. Inclusive, a gente pede à sociedade que depois sejam abertos a isso. Cobrem da gente, ó, eu quero, vocês precisam fazer mais, precisam mais isso. Então é isso mesmo. Estamos abertos à sociedade. E depois de pronto, a gente já pede também a ajuda dos voluntários, né? Com certeza. A gente vai precisar de bastante gente para trabalhar, né? Para colocar, para funcionar realmente, né? A gente confia muito, assim, a gente confia muito no milagre de Deus, que muito próximo, realmente, como você já falou, estará pronta esta obra. Então a gente conta realmente com voluntários. O centro dia terão que ter profissionais, né, capacitados para estar assumindo. Então a gente. Já pede que o Senhor envie bons profissionais, né, e depois bons voluntários para esse trabalho todo, a gente estar juntos, né, nessa Vocês missão. Têm assim uma ideia assim de quando vai ficar pronto? Ou não? Ainda está muito cedo. Depende até ainda da providência divina, viu, Antônio? De repente, comecinho do ano que vem, a gente vai estar aqui falando da inauguração. Eu tenho esperança que isso, ano que vem, pelo menos esse primeiro bloco, onde a gente já possa atender os idosos, ano que vem vai estar inaugurando. Nós confiamos muito nesse milagre da divina providência, que tem sido assim já milagre na nossa vida. A gente já tem saboreado, né, essa graça de Deus já na nossa vida. Então a gente já tem essa certeza. Ano que vem, gente, ó, escrevam aí. Primeira semana de março, as duas vão estar aqui pra gente falar da inauguração. Amém. Estaremos namorando na parte dos idosos pronto. Amém. Com certeza. Bom, Marlene, muito, mas muito obrigado mesmo. Eu até comentei com vocês antes de entrar no ar, eu fiquei impressionado o número de pessoas que ligaram aqui durante a semana falando que conheciam vocês, que gostavam demais de vocês. Olha, eles são maravilhosos, Antônio Cláudio. No Facebook também o pessoal elogiando e realmente está comprovado. Vocês são tudo isso que as pessoas falaram. Parabéns, viu, irmã Marlene? Parabéns, irmã Nilza. Deus abençoe pelo seu trabalho. Conte com a gente. Deus abençoe muito todos vocês que trabalham aqui e toda a nossa sociedade. Um abração cheio de orações a todos. Amém. Obrigado, irmã Nilza. Obrigada, eu agradeço. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já na reta final do programa Expresso. Vamos conversar com o Jaime Aleixo, diretor da comunidade terapêutica Escola da Vida. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.